foi demais pro meu coração. Me fez acreditar no grande amor, que não passou de uma ilusão. Eu não quero mais amar, chega de sofrer, chega de chorar. Eu só lhe peço, por favor, vá embora e me deixe em paz. Não suporto esse fingimento, você diz que sou seu bem querer, mas magoa e fere quem te ama, quem só pensa em você. Chega, essa foi demais, por favor não me procure nunca mais. Você pra mim é um aborrecimento, eu não mereço o que você faz. Não dá mais pra acreditar no que você me diz. Meu coração deixou de ser um aprendiz. Não dá mais pra acreditar no que você me diz. Meu coração deixou de ser infeliz. Me fez acreditar no grande amor, que não passou de uma ilusão. Eu não quero mais amar, chega de sofrer, chega de chorar. Não suporto esse fingimento, você diz que sou seu bem querer, mas magoa e fere quem te ama, quem só pensa em você. Chega, essa foi demais, por favor não me procure nunca mais. Você pra mim é um aborrecimento, eu não mereço o que você faz. Você me diz, meu coração deixou de ser.